Rei dos reis, Senhor, Príncipe da paz, queremos tua presença neste lugar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Consolador, vem ungir as nossas vozes que consagramos a teu louvor. Oh, recebe o nosso cântico que sai do coração. Te louvamos para sempre, Rei Jesus. Senhor, só tu, Jesus, és digno de todo louvor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Consolador, vem ungir as nossas vozes que consagramos a teu louvor. Jesus, oh Jesus.